pessoal, estou aqui para começar mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, ó, o Tolkien aqui, ó, para passar no cu do neném. É, pessoal, para passar no cu do neném. E é, pessoal, eita porra.